08. Batido, sim, ajustamento batida, autorizado, olho pro 08. Encerra o flash, aguarde. Autorizado ali é manter a pistola 7. Encerra o flash. Grupo 08 tocou e MTU 09. Curve à esquerda, 1500 pés na perna do vento, aguarde autorização de base. Afirmativo, esquerda, 1500 pés, perna do vento, aguarde autorização da base, o Olimpo 08. Flash de colagem autorizado, pista 17, o vento 120 graus, 089. O Olimpo 08 está na perna do vento. O Olimpo 08 para o tráfego, Charlie 150, decolando da pista auxiliar, comprou do litoral, vai seguir o corredor Axé. Ok? Está melhor com o tráfego? Afirmativo, está visual decolagem do tráfego, o Olimpo 08. Sim, o Olimpo 08 está autorizado base e reporte na final da nossa sede. Afirmativo, como pronto, reportar a base, o Olimpo 08. Reporte na final da 1-0, Olimpo 08. Ativo, reporta final, 08. Se a Golf Oscar decolado ao Zuno 1, mantenha a proa até atingir o litoral, após correr direita no corredor Axé, chame o controle Salvador 120.8. Sim, se proa até litoral, após controle 120.8, pelo corredor Axé, o Serra Golf Oscar. 14, Olimpo 08, direto na final para pouso final na 1-0, venha baixar de trabalho. Olimpo 08, está autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 norte. Autorizado pouso, Olimpo 08. Game 5-2, Torre Salvador. Game 5-2, Lívia Sonar, chame táxi. Olimpo 08 no solo aos 1-5, livre na Foxtrot, táxi via Alfa, chame na Delta. Afirma, Olimpo 08. Mantenha a minha escuta até a taxa ideal e chame para o cruzamento. Game 5-2, Torre Salvador. Informação, está ingressando no pátio agora o P3. Olimpo 08, autorizado, taxiway Delta e cruzamento pista 1-0, hotel até o pátio militar. Mike Foxtrot, siga com o Pro direto da LCIA, na minha escuta, e reporte visual com o L ponto. Atingir 5-2 após o ingresso do P3 no pátio, está livre via hotel, chame para ingresso pistão 7. 1-0. GF52 autorizado, cruzamento pistola 0, táxi via Alfa, chame antes Juliette. Alfa Pouso, no LC, Lima, Mike Foxtrot. Ciente, Lima, Mike Foxtrot, frequência livre, não há tráfego no setor, tenha uma boa tarde. Boa tarde, graças. GF52 autorizado via Juliette, contorne a ilha, táxi via Índia, chame no ponto de espera. 52, autorizado a linha e decolar, pista 0, vento 130 graus 08 nós. Chief 52, decola 227, controle Salvador, 20.8. 20.8, Chief 52. Salvador, boa tarde, assina 6326. Assina 6326, tráfego avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 09 nós, ajuste na 09. 09, autorizado, pouso, assina 6326. Rocha, né, 6326, no solo 31, livre à direita, taxi Fox Trot, chame, solo Salvador 21, 21. Direita, Fox 21, ONU, na 3560, boa tarde. Tráfego avistado. A gente altímetro na 011. Pista na 0, pouso autorizado. Vento no 20 graus, 08 nós. Livre pouso, TAM 3560. Boa tarde, 1885, estabilizado na LS. 1885. Tráfego ainda no avistado. Continua a aproximação. Número 2, tráfego precede o Airbus da TAM. Final de 3 milhas. Altímetro na 011. Guardando, ajustado no 1885, tráfego avistado, vento 140 graus, 08 nós, aguarde pista na 0 livre. Guardando. TAM 3560, solo 35, livre à próxima direita, taxi Eco. Olho Bracha, Missolo, Salvador 21, décima 1, tenha uma boa tarde. 211, boa tarde, TAM 3560. Salvador Tower, good afternoon, Channel 6315, holding points on the 10, ready for departure. Gol 1885, pista na 0 livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso, 1885. Channel 6315, boa 737, short final on the 10, do you have the traffic inside? We have the traffic inside, Oceanair 6315. After the landing traffic, you are clear to line up and wait for runway 10, Oceanair 6315. After landing traffic, clear line up and wait for runway 10, Oceanair 6315. Salvador, boa tarde, Gol 2008, as duas filhas do externo. Gol 2008, boa tarde, altímetro no 0 no 1, continua a aproximação, guarde pista 1 no 0 livre, informa o Airbus da Avianca, alinhando para decolagem. Ajuste no 0 no 1, aguardando. Gol 1885, no solo aos 37, livre na Foxtrot, à sua direita, e chame solo 121 decimal 1. Chama 21 decimal 1 no 85. Oceanet 6315, clean air 4, take off runway 10, wind is 150 degrees, 08 knots. Runway 10, clear for take off, Oceanet 2008, avistado pista na zero, pouso autorizado no 50 graus 08 nós. Autorizado pouso 10, gol 2008. Oceanet 6315, airborne 38, Salvador departure 120-180, have a nice flight, sir. 120-0, good day, Oceanet 6315. Gol 2008 no solo aos 40, ao livrar à direita, taxiway eco, chame solo 21 decima 1. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou 1964, uma milha do externo, pista 10, trem baixo travado. Gol 1862, gol 1164, tráfego ajustado, pista 90, pouso autorizado, vento 120 graus, 08 nós. Ajuste 10 no 1. 90 no 1, autorizado pouso, pista 90, voo 1964. Uma 36, confirma a autonomia? Quatro horas de autonomia, 12 a bordo, copiado, Rumba 36, autorizado táxi até o ponto de espera, táxi e hotel. Sim, será autorizado inicialmente táxi até o hotel e chame pronto. Voo 1164 no solo aos 44, livre à direita, da Taxi Fox, e chame solo em 211. Direita Fox, 211, 1164. Rumba 36, LR, mantém pistão a zero. Rumba 36 autorizado, decolagem, pista 0, 5, 0 graus, 08 horas. Salvador, o TAM 3193, ponto espera, pista 10, pronto. Aliás, mantém pista 10, TAM 3193. Exato, ingresso ali e mantém 10, TAM 3193. Rumba 36, decolado aos 47. Não há necessidade de cumprir atenuação de ruído. Após 700 pés em condições visuais, curva esquerda na subida Conde, chama o controle no 20.8. 700 pés à esquerda na subida Conde, chama o controle no 20.8, rumba 36. TAM 3193 alinha e decola, vento no 20 graus, 08 anos. Utilizado alinhar e decolar da pista no 0, TAM 3193. Por gentileza, decola 50208 ao controle, tem um bom voo 3153. 3193, corrigindo. Gente, está 3193. Eu chamei a 142, pronto no posto de espera. Prisão Alinha e mantém pistola 0, Xané, 6142. Alinha e mantém. Xané 6142, estou voltando. Vai escutar. Coordenação com o controle de Salvador, após decolagem mantém a proa até 3.000 pés. Após 3.000, voe a posição Jamo. 3.000 Jamo, Oxa 6142. Firmo, devido ao tráfego, um bandeirante passando agora 050. Decolagem autorizado, vento 140 graus, 08 nós. Vai iniciar da 10, Ocean 6142. O Xanair 6142, decolador 53, chame o controle. Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até mais tarde. Xené 6321, autorizado ali, IB colapso estando a 0, vento 15, 0 graus, 07 horas. Xanema 321, decolou 56, chama o controle em 120, decimal 8. 208, boa mesmo. 321.

Palmer, Serra Golf Oscar, pouso autorizado, pistão no 7, o vento no 5, 0 graus, 089. Livre pouso no 7, Serra Golf Oscar. Autorizado ali e manter o pistão no zero. Ali mantém o zero, né? Autorizado, vento no 50 graus, 09 graus. Golf Oscar, falou 06, autorizado backtrack, retorno para a bata, chame pista livre, Serra Golf Oscar. Controle 1, 2, 0, 8.